você outra vez. Perguntar pela mulher que me abandonou. Ela agora está em boa companhia, lava roupa noite e dia e nunca se queixou, viu? Ora, ora, lá vem você outra vez. Perguntar pela mulher que me abandonou. Ela agora está em boa companhia, lava roupa noite e dia e nunca se queixou, viu? Ela diz a todo mundo que é feliz e que canta para alguém adormecer. E diziam que essa mulher era só chique. Qual o quê? Qual o quê? Ora, ora, lá vem você outra vez. Perguntar pela mulher que me abandonou. Ela agora está em boa companhia, lava roupa noite e dia e nunca se queixou, viu? E diziam que essa mulher era só chique. Qual o quê? Qual o quê? Lá vem você outra vez. Perguntar pela mulher que me abandonou. Ela agora está em boa companhia, lava roupa noite e dia e nunca se queixou, viu? Já não quer saber de usar mais o chapéu. Deixa o seu cabelo solto sempre ao léu. E diziam que essa mulher era só chique. Qual o quê? Qual o quê? Acorde sorrindo. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto, a mais nova da rede, em 107,9. Silvio Caldas, o titio, Silvio Caldas, o caboclinho querido, Silvio Caldas, nesta gravação antológica, em arranjo do Radamés, do musicólogo Ari Barroso, Maria. Carlos Galhardo, rei da valsa, Carlos Galhardo cantando, em arranjo Moser Brandão, do saudoso Mário Lago, a valsa Devolva-me. Ainda, para o nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia e que reside na cidade de Ibaté. Alô, alô, Ibaté! Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o senhor Valdemar Gustavo Santos, que nos escreve uma simpática missiva e quer ouvir, em arranjo do Zacarias, do saudoso sambista Wilson Martins, Nelson Gonçalves cantando Dolores Sierra. Dentro do meu coração, Maria, Maria, de olhos claros cor do dia, como os de Nosso Senhor. Eu, por vê-los tão de perto, fiquei ceguinho de amor. Maria, no dia, minha querida, em que juntinhos na vida nós dois nos quisermos bem. À noite em nosso cantinho hei de chamar-te baixinho, não há de ouvir mais ninguém. Maria, era o nome que eu dizia quando aprendi a falar. Da vozinha coitadinha que eu não canso de chorar, Maria. Quando eu morar contigo, tu hás de ver que perigo, que isto vai ser. Ai, meu Deus! Vai nascer todos os dias uma porção de Marias, de olhinhos da cor dos teus, Maria, Maria. Mandaste as velhas cartas comovidas que na febre do amor te enviei. Mandaste o que ficou de duas vidas, um romance e uma dor que eu provei. Mandaste tudo, porém falta o melhor que eu te dei. Devolve toda a tranquilidade, toda a felicidade que eu te dei e que perdi. Devolve todos os sonhos loucos que eu construí aos poucos e te ofereci. Devolve, eu peço por favor, aquele imenso amor que nos teus braços esqueci. Devolve, que eu te devolvo ainda esta saudade infinda que eu tenho de ti. Toda a tranquilidade, toda a felicidade que eu te dei e que perdi. Devolve todos os sonhos loucos que eu construí aos poucos e te ofereci. Devolve, eu peço por favor, aquele imenso amor que nos teus braços esqueci. Devolve, que eu te devolvo ainda esta saudade infinda que eu tenho de ti. Vive em Barcelona, na beira do cais. Não tem castanhola que faz companhia a quem lhe der mais. Nasceu em Salamanca, seu pai lavrador, veio à maioridade. Como quem nasce na roça, tem sempre a ilusão de viver na cidade. Sua mãe chorou no dia em que ela partiu pra conhecer Dom Pedrito, que prometeu e não cumpriu. Com frio e com sede, só na sarjeta para um homem que ganhou a primeira peseta. O navio apitou, paguei a despesa, história sincera. Adeus, Barcelona, adeus, adeus, Dolores Sierra. Acorde em nossa sintonia. Você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo, e na volta desfilarão Del, Carlos José e Chico Viola.